40 grau, 08, nós. Desde 390, azul 416. Guardião 01, se a gente mantém Itapuã, aguarde cruzamento do switch da 10. Mantendo, aguardando, ou não? 41166, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 08, né? 33 a 10, 4166. Manaus, tá aqui. Tarde para Gal 021 Alpha, por Tex da Alpha, como é before, taxi Julian. Aqui vai Alpha, call you before, taxi Julian, tem porta do Gal 021. Tô no 9966, no portão 09, aguarde mais 2 minutos para iniciar. Não, por isso que eu tô no 966. 06702, chama agora a torre 118, decimal 95, para o táxi, altímetro no 018, bom voo. Alô, Salvador, Oxenar, 6327 para o táxi, com 52 a bordo, 2 horas e 56 minutos, alternativa registrada. Bora, trem embaixo, checado, só para ver. 3217, continua a aproximação, aguarde pista livre. 3217, continua. T702, livre até interseção hotel, chama para ingresso na 1028, ajuste no 018. Decola mantendo o broxo, chamando o controle. Meia-meia, libera a direita, 121, décimo 9. Direita, 21, 9, 4, tudo meia-meia. Solo, Salvador, uma boa, azul 41, 66, livrou, está na sua esquerda. Azul 41, 66, táxi de Alfa, portento da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4166. Posso chegar ao 021 Alfa por taxi da Juliette, to stand 1111. Taxi da Juliette, to stand 1111. Alô, após o Portugal 966, vai dar autoridade, então? Tinha 966, acordando bem do sol, assim que o Portugal é Airbus 330, parque A. E livrar a cauda, parquear no portão 1111, em coordenação após o tráfego, está autorizado, chame táxi, gol 966. Entendeu que após o ponto de passar a retaguarda, parqueando no 11, a gente está autorizado, ele chama táxi, gol 966. Gente, 6331, mantém a posição, aeronave com prioridade para decolagem. Alternado, Lima Romeu Romeu? Livre táxi, chama a interseção para ingresso no 7. 3217, solo aos 39, direito no 21, décimo hora. T-6702, livre ingresso, reporte alinhado e pronto. Taxi 3217, taxi de Alfa, agora na cidade da Juliette. Alfa, 166, Sola. Confirma. Eu com o Embraer 190 da Azul, para ingressar no portão 9, tem condições de coordenar com a equipe do Sola, efetuar o pushback um pouco mais a cauda, liberando ingresso. Com certeza, eu vou vendo então o pessoal de Sola e vou deixar a entrada dele ali pro Azul Gol no 966. Gato 966. Azul 4166 tá antes da Juliette. Azul 4166, ingressa a Juliette. E observa a liberação do portão 09, Boeing 737 da Gol. Após que prossiga para o mesmo. E aí, então, via Juliette, vai guardar o 737 da Gol no 09, após que prossegue para o mesmo. Azul 4166. 32117, Juliette, portão 08. Tá 3217, Juliette, portão 08. E Romeu Lima, deixa para 2000 e informe visual para modificação de regra. Rota Delta Oscar, deixa para 4000 pés. Chame-se em Salvador. 708. 702, decolagem autorizada pista 10, 130 graus, 099. Índia e Alfa, ponto espera no 0, torre 118, decimal 95. Ajuste de altímetro no 018, tá bom, boa tarde, 1966. Autorizando o táxi, pátio, Índia e Alfa, ponto espera 1895, filho 18, 966. Obrigado também, então, boa tarde aí, bom fim de semana. Senhora B702, 243, 1208. 101208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Conselho 6702. 6702, contato radar, suba ao 2000, após cruzar 2000 pés, autorizado prosseguindo na Pura 90 de Salvador. Sente para 2000, após 2000, Pura 90, 6702. Regra de voo modificada agora 45, prossiga na pula da rotatória, descendo para 1500. Cruzamento do campo? Ah, agora! Autorizado, cruzamento do campo. 60 mil? 60 mil pés, corredor forte, até a liberação do controle. tá meio forte a cruzamento com o Romeu. Um 3, bandeirantes cruzando o campo agora, afastando na linha do litoral, no meu peixe. Só mais um instante, eu aguardo essa decolagem. E aguardando mesmo. 3, 3. Tu não, Romeu, cruzou o campo, chama o controle 1 no 2, 0, decimal 8. 308, muito obrigado, boa tarde. Tamo. Foi, Papatango Lima, Romeu, respeito do meu peixe, linha do litoral, na sua escuta, na sorte. Ei, Lima, Romeu. Mantenha meu pés no corredor forte. Corredor forte, Manuel. Iniciando, Xanel 633. 6327, ali, mantenha a pausa de companhia. Xanel, mantenha no zero, pausa de colagem. Tá, companhia, Xanel 6327. Eu, Romeu Lima, chame torre 1 no 9, decimal. Faz um 1 no 2, mas. Boa tarde, papá Romeu Lima. Romeu Lima, confirme que esse é um pouso no 7? Sim, aqui, já está ajustando a. Gente, reporte sobre a rima. Passa a chave no 7, Romeu Lima. Afirmativo, meu pé é autorizado. Decola a partir da Alfa, o Eco Serra Alfa. Gente, agora tem a aeronave alinhada na cabeceira. Eco Serra Alfa. Alô, é o Genero. 6355, boa tarde. Tranquilo. O Lima Romeu, o seu plano foi feito com direto Fortaleza? Ah, já 020, 40 milhas a princípio, depois 020, 200 milhas, intercepta radial 200, a 200 milhas Fortaleza, depois radial 240 milhas. A radial 070 por? Não, é 020, a sua radial 020, 40 milhas, é o limite do terminal. Romeu Lima, continua a aproximação para 1-7, pouso autorizado, 1-30 graus, 089. Pouso autorizado, 1-7, Romeu Lima. Xané, 6-3-3-1, decolou na sua escuta. 6-3-3-1, suba ao 3-6-0 na Prodileda. Prodileda para o 3-6-0, 6-3-3. Leda, após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor Alfa, Motiva. Aciona 5561, controle Salvador, 120, decimal 8. É o Coral. 5-0, é o Coral, Xanel 6-3-7. Decolando a 10, curva na direita, da El, Leda, Mótiva. 208, controle, confirma a torre. Torre 1-1-8, decimal 9-5, acionamento 355-43, chame pronto para o acionamento pushback. Décimo, hora pronta, já. Delta Oscar, faça mais uma espera e reporte reinterceptor na final. Reportado, Delta Oscar. Alfa, vento 120 graus, 089, decolagem autorizada. Romeu Lima, 5-1, frequência livre ao estacionar. Romeu Lima, prossegue para 5, confirmando? Delta Oscar, continue a aproximação para a pista 10, aguardando a pista livre. Espera a aproximação, o Zapa da Serra Alfa, 52, controle 208. Eco, Serra Alfa. Controle Salvador, Eco, Serra Alfa, com hora direita. Eco, Serra Alfa, ciente, contato horário. China 6327, vindo pro de Coral. Por Coral, China 6327. Tosta, pouso autorizado, pista 10. 1-1-0 graus, 1-0-9. Liga o pouso nas áreas, tá. Foi preterido devido à aeronave com prioridade, alerta, ativação das áreas. Controle Salvador, Oceaner 6327. Siga 6327. Precisa ascensão para o 220 e coordenação com o nível final. 220 final, que é isso que eu mantenho. Para manter o 220, Oceaner 6327. O 966 após o tráfego da curta ali mantém. Após o tráfego. Na final, Lima Z, 910, 966. Chama o solo. Foi o gol Bono 097. Bono 097, formação WISC para Confins, copiou 3620. Bono 097, Confins, aprovado nível 360, via Pesulu 21. Decola da pista no zero, após decolagem de curva à direita. Subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5572, controle Salvador, 120, decimal 8. Bono 097, portão 01, filme pronto, pushback, seu nome é. Vai chamar quando pronto. Urubu na final, Hilton. Afirmativo, foi verificado. Delta Delta Oscar, 56, direito, 121, decimal 9. Direita via Alfa, após próxima esquerda, Juliette, efetou o cruzamento do pátio principal, reporte na Taxway Lima para prosseguir. Alfa Juliette, passe, vai reportar na Lima para prosseguir o patrão. Pá, Alfa, papá, livre o acionamento para o táxi, chama a torre no 8, decimal 95, o altímetro no 0, no 8, a autorização conforme. Romeu, Romeu, você chamar de pouso de Fortaleza, tem quantos pés? Era após pronto para decolagem. Turno 00 graus, 109, autorizado, papá, alfa, papá, decolagem. Autorizado, decolagem. Ah, terminal, e 2145, no pouso. Lima, Romeu. Bombero 372 Alpha Sierra, Squawk Ident, cleared the bomb arrival, descend to 050. Oi, Salvador, boa tarde. Bruno 966510, passando na Puca de Pá. 966, sim, isso é o 370, sai da Puca. 370 na Puca, no 966. Salvador, o Papa Alfa Papa está na sala de solo seguindo a radial 300 270. Ciente, decolou 59, controle 120, decimal 8. Controle 1208. Tá, o meu Delta, Delta Oscar, mantém a posição na Taxi Lima e chame a torre 118, decimal 95 para prosseguir o táxi até o 45 Aerostar. Gente, ingresse na Mike, reporte na Quebec. Na final da 17, o Copa 03. Copa 03, aguardando pista livre. A gente aguardará a pista livre, Copa 03. A gente está mantendo a radial 270 aqui, não pisou com o tráfego. Agora já cruzou o tráfego. Mantenha 3.500 pés, papá, por papá. Em ascensão, papá, por papá. Uma pouso autorizada no 7. 1 no 0 graus, 1 no 0 mais. Sim, tio. Hotel Lima Lima, Copa 03. Number 372 Alpha Sierra Bravo. Go ahead. Due to restrict area of the World Cup, you after bomb you must to change your flight plan to VFR and land visual conditions on runway 17 or intercept a short final of 3 miles to runway 10 confirmed. Okay. 03, o solo 02, frequência livre estacionada. Obrigado, Papa Zé. Papa, papá, prossiga agora com Recife nos canais previstos. Para Recife, o papá, o papá. Toma 966, chame Recife, 2685. 2685, no 966, boa sua tarde. Pushback, pushback, acionamento. 1097, está autorizado pushback, acionamento, portão 01, chame pronto, táxi. 1001, autorizado pushback, acionamento, chama táxi, 097. Fogão no 097, modifica a subida, decolando a pista no 0, curva na esquerda agora, curva à esquerda, perfil da Momo. Subida Momo, transição Elefa. E após a decolagem, mantém proa até 4.000 pés. Então, houve mudança na decolagem. Na zero, curva esquerda, subida Momo, após Momo, Elefa. Até 4.000 pés. Correto, 097, após a decolagem, mantém proa após curva esquerda, cumprindo o perfil da Momo, transição Elefa. No portão 1, chame pronto, táxi. Solo Salvador, chamando 6355, no pote 3, pushback, chamamento. Ação 1. Pax, pote 3. Pote 3, iniciando 6355. 6355. Após decolagem, solicitação do controle, vai manter proa até 4.000 pés. Mantém proa até 4.000 pés e após curva à direita, cumpre o perfil da Dael Leda Motiva. Ok, mantém a proa até 4.000 pés, após curva direita, cumprindo o perfil da Dael Leda Motiva, que era 6355. Correto, chame para um táxi, 6355. Solo Salvador, Azul 9002, informação. Left head 175, please. Left heading 175. 3-1-0. Ok. Do 9002, autorizado Serra Bravo Uniforme Foxtrot, Paulo Afonso, nível de voo 3-1-0, via Upper Whiskey 50, até G-Beach. Golf, Eco, Bravo, Índia, Tango, G-Beat, após direto, Paulo Afonso. Decola da pista 1-0, após decolagem, mantém proa até 4.000 pés, após curva esquerda, subida Momo, transição Dilube, Delta, Índia, Lima, Uniforme, Bravo, Dilube. Aciona transponder 5004, controle Salvador, 120, decimal 8. E atrasou 3-1-0 para Paulo Afonso. E aí, eu 5-0 até G-Beach, após voo direto do destino. 5-0, mantém a proa até 4.000 pés, quando curva esquerda, detecta a sonda, transição de luz. O transponder 5004, controle Salvador, 130, decimal 8, o azul 9002, posição 9. Correto, azul 9002, portão 09, chame pronto, pushback, acionamento. Bora. Poxa, 1063-14 para cópia. Gente, da informação aqui. 1063-14. Aguarde cópia, só um minuto. Tá, enquanto eu aguardo a cópia, eu posso iniciar o pushback, eu já estou pronto? 1063-14. 1063-14. Serra Bravo, Copa Lima, Petrolina. Aprovado 340, via Upper Zulu 20. Decola da pista 10. Após a decolagem, curva à esquerda, perfil da subida Fuca, transição Zipar. E inicialmente, após a decolagem, mantém proa até 4.000 pés e após curva à esquerda, cumprindo o perfil da Fuca, transição Zipar. Aciona 5002, controle Salvador, 120, decimal 8. Ok, o Oxalé 6304 está autorizado para Petrolina, ele voo 340, decola da 10, a curva será esquerda após 4.000 pés, ou seja, decola da 10, mantém proa até 4.000, após curva esquerda no perfil da Fuca, desculpa, Zipar, vai de Upper Zulu 20, 128 é o controle de saída, 5002 no transponder do 6314, que está no fim do número 62, já está pronto para o pushback acionamento. 314, autorizado para o pushback, chame táxi. Vai chamar para o táxi, 6314. Salva o 0971, confirme pessoas a bordo, gol no 097. Equipamento não compreendido a mensagem, gol no 097, repita. Tente agora com confia? 3-5. Tente, então está pronto o táxi, gol no 5-3 a bordo, 3 horas, Campinas. Direita, Índia e Alfa, ponto espera no 0, torre 1-8, decimal 9-5. Ajuste no 0, 1-8, então bom gol, gol no 097. Tente, direita, Índia, Alfa, no ponto espera 1-8, 9-5, no 097, boa noite. Passa o chanel 6355, estamos com 119 a bordo. Autonomia alternativa, o chanel 6355? Autonomia de 3 horas e meia até a Nogarel. Autorizado táxi via parte 3, parte principal, Índia e Alfa. Ponto espera no 0, torre no 8, decimal 95. Ajuste no 0, no 8, então bom voo, chanel 6355. 6355. contato, boa tarde, no 620 com a X-Ray na posição 5. Chamou o solo Salvador? Gol no 620. 620, guarde copra, prepare a Puca Transição Caju. Puca Caju aguardando, no 620. Salvador, TAM 3217 para Confins. Você escuta aguardando, TAM 3217, número 2. Subida da El, Leda Motiva. That's curve. Okay, no, no, we're approaching right now for runway 10, sir. We're clear to land runway 10. Wow, slow around and report on final 17. November 372 Alpha Sierra. Okay, go around and report final for runway 17372 Alpha Sierra. Zero 097, ali mantém pista 10. Ali mantendo zero, 097. Três, uno, quatro, solo Salvador. Uno, quatro, chamou, senhor, como assim? Tem emocionamento 3, uno, quatro. Após decolagem, mantém proa até 4 mil pés, corrigindo a subida, decolando a 1-0 após manter proa, curva na esquerda, cumpre o perfil da Momo, transição Nenim, November Eco, November India, Mike, Nenim, Momo, transição Nenim. Sim, Matheus, eu mantenho 4 mil pés, Momo, Nenim. É, isso aí. Muito obrigado, Médio. Vai, Médio, 3 no 4, chama o táxi. Na 355. Prossiga. Eu poderia confirmar o nosso transponder, senhor? 55, transponder 5561. 5561, obrigado. 1-097, livre decolagem pista 10, 1-00 graus, 089, mantém por até 4 mil pés. Tem que autorizar a decolagem no 0, mantém o eixo até 4 mil, 1-09. Ajuste de altímetro 10018, como temperatura 25 e operações e condições visuais, teto de 1700 pés e visibilidade acima de 10 km. Para o táxi da 6314, está com autonomia de 321, nossa alternada Recife VOB, estamos hoje com 55. Proa táxi, faixa principal, Índia e Alfa, pontos espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10, 18, tomou voo, chama 63, 14. Batido sobre Índia, Alfa, ponto espera 10, chama 12295, chama 63, 14, porra da semana. Controle Salvador, gol 1097, cruza 1700, matando o eixo na decolagem. 2097, 360, saída, Momo. Alfa 197. Alfa 97, suba ao 360 na saída Momo, mantendo pro até 4 mil pés. Após 4 mil pés, autorizado curvar à direita na broa de Momo, faz a esquerda na broa de Momo. 19022, solo. Azul 9002, como a formação agora é Yankee, já corrigido o artigo, quem poderia verificar a gentileza? Voo 1620, Recife, pronto, cópia? 1620. Voo 1620, aprovado Recife, nível 370, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, decolagem da pista 10, após a decolagem mantém proa até 4 mil pés. E após curva esquerda, perfil da PUCA, transição Caju, aciona 5017, controle Salvador, 120, decimal 8. Ok, então autorizado 370, Recife, conforme o plano, decolando a pista 10, mantendo a proa até 4 mil, após curva esquerda na saída PUCA, transição Caju, 5017, no transponde 1208, controle, gol número 20. Correto, gol número 20, portão 5, chame pronto, puxa o back, acionamento. Vai reportar, o número 20. Para 3217, copiou o nível 320 para Confins. Avião, prossegue. Para 3217, Confins, aprovado nível 320, via Pesulou 10, até Pubave, o papai uniforme Bravo Alfa, Vitor Pubave, após a Pesulou 16, até Pusmu. Papa Oscar Serra, Mike Uniforme, Cosmo, e após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, após decolagem mantém proa até 4 mil pés. Após curva à direita, com o perfil da subida da El, após Leta, após Motiva. Mike Oscar Tango, Vitor Alfa, Motiva. Raciona 5005, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 320 até Constinha. E a Pesulou 10 com base, a Pesulou 16 pose. Decola da Cadeira 10, mantendo a proa até 4 mil, a pose 4 mil, direita da Euleda, Motiva. 5005, Transmônia, 120, com 8, controle, Stan 3217, Stan 8. Correto, Stan 3217, portão 08, e pronto, puxa back, acionamento. Camarada, graças. Passarelo 2226 já na unidade de descida, senhor. ED só 050-2226. 050, ciente. Number 5, have a good day. 5-4. 1-1-0 graus, 6-2-9, está livre. Iniciando bem, 3-1-4. Tá 3217, chame táxi. Camarada, táxi, graças. Para o puxo, acionamento, azul 9002, na portão 9, portão 9. Azul 9002, na portão 9, aguarde autorização, previsão de mais 3 minutos. No 4, decolou aos 21, no 20, decimal 8. 208, boa tarde, bom final de semana. Controle Salvador, boa tarde, Salvador, vem a 314, colou um combo, Nenim, passa, se escuta. É 314, suba ao 340, inicie curva esquerda na proa de mão, após cruzar 4 mil pés. Após 4 mil proa de mão, Salvador, meia. 620, puxa para estacionamento 25. Gol, fundo 620, chame táxi. Cruzado, retornando táxi, fundo 620. Bono 097, chame Recife 12685, alterno 2545. 2085. A mesa no 4 vai realizar um desvio à direita, pequeno desvio à direita para evitar formações. Mesa 4 desvios à direita, ciente, após, pode voar código. Confirma, senhor, pode voar? Fog e bull. Afirmativo, pode. Obrigado. O controle é o Xanen 6314. Siga. É, irmão, o código está justamente no meio do burburinho ali do CB. Se reuniram, estão fazendo uma reunião ali do lado. Então, a pro ideal para mim agora é a proa 350. Vou ter que manter essa proa por pelo menos 40 minutos, ok? Ok, 350 de proa, sem problema algum, desvisa seu critério, 6314. Coordenar com o Cedro que é uma proa mais à frente. Beleza. Se puder ser uma proa direto para Petrolina, tá bom também. Obrigado. Vou ver a possibilidade. Agradeço. C217, aprovado o táxi de ataque principal em Índia. Ponto espera dar 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10, 8, bom voo. Autorizado, chame táxi. Rebote ingressando no pistão no zero, Papa Alfa Sierra. Chame 355, chame centro Recife 251, alterno 3395. 251, 3395, obrigado, né? O Serra autorizado, ingresso, pista no zero, reposte, alinhado e pronto para decolagem. Viu, 6314? Afirmativo, agora chama Recife 2685, 12545, restrito 300. 6314. Obrigado. Certo, boa tarde. Colônia 20, utilizado táxi via Pat 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 018, tem um bom voo. Pat 1, Índia, no ponto de espera de 295, 0189, 08, ajuste no 620, boa tarde. Hotel solicitando autorização de reboque da posição 3 Lima para a posição 05 do Pat 1. Cliente UTAM, Mike X-Ray Hotel, autorizado inicial reboque, reporte para ingresso no Pat 1. Cliente, reporte para ingresso no Pat 1, Mike X-Ray Hotel. Para o táxi azul 9002. Está com 3 horas e 30 de autonomia, com POB 65, qualquer na Salvador. Azul 9002, autorizado táxi, via Pat 1, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 95, o ajuste no 018. Azul táxi, via Pat 1, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 18, 95, o azul 9002. Aproveita o seu justamente para o senhor evitar a área da cobra, ok? Você vai voar na Pro 065 por mais 13 milhas, mais 15 milhas. E após o senhor será novamente vetorado para interceptar a final da 17. Positivo, na escuta. 2226. Colônia 1869, controle Salvador, sem identificação dessa minha chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 018. Essa 050, ajuste no 0018. Após voo, a aeronave vai manter a proa, solicita a proa 183 para manter a posição lá do site, tá? Gente, bom noite, 69, após Bonso, prossiga na proa 183. Em Bonso, reportar o cancelamento da regra de voo instrumento para prosseguir para o procedimento acordado. Eu vou manter até o cancelamento, até que ele volte. É. Solicitar um desvio pela direita aqui para evitar uma formação nessa proa. Qual seria a proa? Agora seria a proa 085, pelo menos. Proa 085 está autorizado, passareto 2226, desça para 2 no pés, altímetro 1018. 2018, descendo 2000 pés, na proa 085, ciente. Proa de Salvador, papal para a serra decolado, curvando à direita, radial 180, está cruzado 060. Papa Alfa Sierra, contato radar na decolagem do plano em voo 270. Entendendo para 270, Papa Alfa Sierra. Passarei 2226, direita proa 100, reporte para o cancelamento da regra de voo instrumento. Direita proa 100, cancelada presente. Regra de voo instrumento cancelado ao 1018, desça para o futuro circuito de tráfego em Salvador. Descendo para o tráfego visual 2226. Passarei 2226 e reporte visual com a pista 1 no pé. Vai rebotar. São 3217, livre decolagem, pista 1 no 0, vento no 30 graus, meia dúzia nos. Livre de terra, tá, 3217. Dois zero ali, mantém pista 1 no 0. Mantém 1 no 0, beleza. 7 no 8, Recife nível 3, 1 no 0, pronto, copy. Pronto, copy, azul 27 no 8. Autorizado Recife nível 3, 1 no 0, via rota Up Zulu 1 no 7. Decolagem pista 1 no 0, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Cuca, Jamo, Aru. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5044. Copiado 2718 para Recife autorizado nível 3, 190 via Ecozulu 17. Decola da guerra, primeira curva à esquerda, Cuca, Jamo, Aru. 1208, controle de saída e transponder 5044. Falou, comandor, voo no 1169, muito boa tarde, tem que importante. Utilização Guarulhos. O azul 2718, cotejamento correto, chame pronto para pushback acionamento. Voo no 1169, pronto, cópia Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Upzulu 10 até Taubaté. Decolagem pistão 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva, para interceptar Upzulu 10. Controle Salvador 120.85032 no transponder. Controle? 120.8. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via Upzulu 10 até Taubaté. Decola do 10, curva à direita, na Dael Leda Morte. 60. Ficou controle 5032 correto, 5032, no nível 360, chame pronto no portão 04, gol no 169. Centro no 69. Número 620, livre decolagem, cabeceiro no 0, vento 120 graus, 7 nós, atento, a manutenção é 4 mil pés. Sempre livre decolagem 1 no 0, 620.